sinalizando o gol no 732. Completa final torre no 86019, 732. 38. Controle ao trip 5595, solicita ascensão para o nível 160. Suba e mantenha nível de voo 160 autorizado, 5595. 160, 5595 já. Controle, poder confirmar a frequência do, da torre? Voo 1-9-7-3-2? 1-1-8-9-5. 8-9-5, obrigado. Atingir 4.398. Tanto 3198, desse mantenha 2.000 pés, nível LS, aposta localizador. 2.000 nível LS, localizador, 3198. Jet 5728, desse mantenha 3 mil pés, acuse no localizador. 3 mil pés, acuse no localizador, 7-2-2. Chame Recife em 1-2-8-8, alterne 1-2-6-0. 1-2-8-8, 1-2-6-0, Recife, não se faz. Então, 3198, chame Torre 1-8-9-5. 95-3198. 728, 2.000 pés em descida, cruze no lock, ILS com 1909. Web 5728, chame a torre em 1895. 1895, 5728. Guardião 06, prossiga. Etolodo, cabe para Ondina, com 05 após, está mantendo a 110, capital de situação, Guardião 06. Gente, reporte visual com Ondina para pouso, Guardião 06. É. Londrina agora mesmo. Alô, Londrina, Guardião 06, 1019, o ajuste. Controle o Papa Tango Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, tráfego visual para Aracaju, mantenha-se em condições visuais. A partir da décima milha, ascensão a 1.000 pés. Reporte atingido 095. Ok, a partir da décima milha, então acende até o 095. Afirmativo, mantenha 1.000 pés até a décima milha para iniciar a ascensão ao 095. Afirmativo. Fosfera 2733, controle Salvador. 2733, acione identificação. Desça e mantenha 5.000 pés na proa de mar. Corrigindo, proa de Itape. 6200, desça e mantenha nível de voo 100, corrigindo, desça e mantenha 6000 pés, 1019, chegada a Mare. Xander 6200, vetor para a final do ILS, direita para o 060, limite ok de Mike 80 de Simbra. Salvador, Xander 6225, informação Bravo. O Xander 6255, desça e mantém nível de voo 070, chegada a Mare. 070, chegada a Mare, 6255. Força Aérea 2733, vetor sequenciamento, curva à esquerda, proa 0620, limite QD Mike 080 de Simbra. Curva 060, limitado, sendo QD Mike 080, vetor Força Aérea 2733, vetor. Xander 6255, vetor sequenciamento, curve à esquerda proa 0620, limite aqui de Mike 080 de Simbra, reduza a velocidade para 240 nós. Proa 060, limite aqui de Mike 080 de Simbra, 240 nós, 6255. Controle Salvador, Gol 1260, decolou na PUC Caracaju. Gol 1260, contato radar, vigilância e atenção. Ciência, 260. Webjet 6740, desce e mantenha nível de voo 060, redução de velocidade para 230 nós, chegada Mari. 230, reduzindo na Mari, 7060. Controle Salvador, muito bom dia, Guardião 04, decolou da 17, na sua escuta. Guardião 04. Mantenha-se em condições visuais, tráfego pelo litoral, reporte no farol da barra. Condições visuais, restrito a 1 no meu pé. Reportar no farol da barra, 04. Azul 4082, início aqui na chegada Mari, desça e mantenha nível de voo 070. 4082, sequenciamento, reduz a velocidade para 2309. Atingi 6000, 6200. 6200, desça e mantenha 2000 pés livre ILS, nesta proa intercepto localizador. Acuse estabilizado com 1019. 2019, reportagem estabilizado, 6200. Guardião 04, informe o tempo estimado de voo. Guardião está estimando 3 horas e 40 de voo. O pouso previsto para barreiras será... no 800. Afirmo. Oceaner 6255, desça e mantenha 3000 pés, com 1019 no ajuste, está seguindo o tráfego da companhia, meia dúzia de milhas na sua frente. Gente, tem aeronave no T-Cash para 3000 com 1019, 6251. Força aérea 2733, desça e mantenha 4000 pés, 1019. Para 4019, Força aérea 2733. Gol 1260, voo Romeu Fox 018. Presente, voa pro Romeu Fox 018, voo 1260. Gol 1260, chame o centro Recife em 125, decimal 45. Alterne 12685. Gente, vai chamar 12545, alternado 12685, voo 1260. Força aérea 2733, curve à direita, vou ir na proa 070. Direita 070, cara 2773. Oceaner 6200, complete curva à direita, proa 0625, reporte estabilizado. 065 vai reportar, 6200. 2733, direita, correção de deriva, proa 080. Direita 080, 2733. Webjet 6740, informe velocidade. Conforme o controle, subiu 230. Sente, reduza para 210 nós, 6740. É o número 4 no sequenciamento, vai seguir o tráfego da Força Aérea Caravan 208 a 15 milhas de altura. Né, 6255, controle. Prossiga. Esquerda, proa 035. Permanece o limite desse, mantém a 3 mil pés. Esquerda 035, permanece o limite. O 6255 para 3 mil. Fiz, mantém 4 mil pés, 2733. 2733, mantém a 4 mil pés.